Rádio Motar FM. www.motarfm.org. Está na hora de desligar o complicómetro. As questões e dúvidas legais acerca do mundo das duas rodas e os conselhos de quem sabe para quem não sabe, com o Dr. Rodrigo Ribeiro. E aí está ele. Aí está ele a partir a louça toda. O que é que se passa por aí, Rodrigo? Boa noite. O que é que se passa por aqui? Estou aqui a tentar arrumar os brincas que consegui derrubar no quarto da minha filha, selvaticamente, por onde a casa inteira estava em silêncio, e continuar aqui um pontapé e partir isto tudo. Não há problema nenhum. Amanhã peço desculpa. Pronto, e já estás a sofrer a ira da tua filha. Já estou a sofrer. Olha, boa noite mais uma vez, Rodrigo. Temos andado com algo desencontrados, digamos assim, mas finalmente cá estamos. E mais uma vez, para variar, sem assunto assim estudado, não é? Isto é impressionante. Ora, Raul, são as melhores emissões. Aliás, quando tu começas a emissão a dizer que estás com problemas técnicos, é sinal que calhar vão ter que fazer a rádio à moda antiga. Quando ainda não vi internet, não vi cachete, não vi Facebook, redes sociais. E o telefone era uma coisinha muito simples. É verdade. E simplesmente tinhas de tirar aquele disco. Basicamente não há necessidade nenhuma de haver conversa. Aliás, porque acho que neste país, todo santo dia, tens assunto que está mais ou menos ligado às motas. É. Mesmo aquele que tu começaste hoje, sendo que era um assunto meramente musical, tenho que dizer que, para além de música e para além de cultura, a questão do chuco estar ligado às motas também tem muito que se liga. Uhum. E por cá, já agora mesmo quero dizer aqui uma parte pública para... em relação à tua pessoa, porque é o seguinte: estamos num país latino em que toda a gente tem por hábito falar mal de toda a gente toda a vida. Curiosamente, a partir do momento em que se falece, toda a gente só fala bem. É verdade. O que chega a ser quase uma hipocrisia intelectual. Ou seja, num mundo em que se investe tão pouco em cultura e em música da especialidade, num mundo em que a parte do leão da música não vai para os músicos, mas vai para a indústria da música, que está ali paralela, para não dizer outra coisa. Precisamente. Haver alguém que tem a coragem intelectual de, num programa de rádio, começar por dizer, pela primeira vez passei estas duas músicas, de uma banda da qual não sou o principal fã, gosto de algumas, não muitas, e em relação a música em específico também não era, obviamente, o fã número um. Ora, para ti isto pode ser normal, mas para um país como o nosso é excepcional, porque nós, como povo latino, não costumamos ter esta dignidade intelectual, tratar as coisas por onde elas são. Pronto, ainda bem que ninguém me mandou com pedras para cima, pronto, e ninguém comentou isto que eu acabei de que eu disse no início do programa no Facebook, mas pronto. Oh, Raul, apenas mostraste aquilo que é a tua honestidade intelectual. Ou seja, tu tens que saber aquilo que é o monstro sagrado da música, que ele era para a música portuguesa. Uhum, o que não significa e nem faz de ti o fã número um. Exatamente. Eu posso, por exemplo, defender que uma Amália vai para o Panteão e nem sequer ser fã de Fado. Uhum. Da mesma maneira, porque para uma coisa, da mesma maneira que no telejornal, ele defende que toda a gente perceba a importância de ter o Miguel Oliveira, número 44, a aparecer nos telejornais desportivos e não só, sejam ou não fãs de motociclismo. Tem a ver com a dimensão nacional e internacional que um português está ao pé. Uhum. E isso só se atinge quando todos nós temos uma necessidade intelectual semelhante à tua inicial. Mas agora fica sabendo que eu sou um grande fã dos chutes e nesse aspecto não concordo contigo. Muito bem. Epá, eu chocaria mais, sei lá, num dia em que, sei lá, estou a falar no António Manuel Ribeiros, o HF, por exemplo, que, sim. Pronto, ou outros estás a falar artistas. Estás a falar do homem que descobriu a juventude eterna, ou seja... É verdade, ele não envelhece, caramba, mas ainda bem. Mas ainda bem. Ele já tinha aspecto velho aos 20, atualmente aos 50, continua com o mesmíssimo aspecto, ou seja, afinal o segredo é nós ficarmos meio carecas e com o cabelo de louco, logo aos 20, que depois ninguém dá problemas a passar em nós. Eu, em relação aos ETs, tenho só uma vida de gratidão brutal, porque lembro perfeitamente ter saído uns 10 ou 11 ou 12 anos ali com o meu buço, com sorte, e na primeira excursão que a escolinha me fez, foi a primeiríssima vez que eu ouvi uma turma a cantar em português. Lembro perfeitamente desse dia, de começar a ouvir os contentores a ser cantado dentro do autocarro onde eu ia, e foi a primeira vez que eu ouvi uma música em português. Porque na altura era pimba, ou seja, quer se queira, quer não, cantava só em inglês, o que era bonito é que tivesse a revista da Bravo e elogiar tudo que viesse lá de fora. E a Bravo! Opa, ouve! todos nós crescemos com aqueles autoclantes e com aquelas fitas estéreas para conseguirem o póster do Simon Le Bon. Aliás, para quem pensa que a música só nasce com os MySpace deste mundo e com os downloads ilegais, esqueçam. Eu tive muita porcaria gravada em bovinos e ainda nem sequer havia cassetas. Eu já achei cassetas uma coisa fantástica. E eu em cartuchos. Que era o ano passado da cassete. Era uma mistura entre uma cassete de áudio e uma cassete de vídeo. Que era uma coisa incrível. Mas funcionavam. E a questão é assim, verdade. Acho que se hoje em dia se pedissem às pessoas para estarem, por exemplo, 2 horas de plantão a ouvir um programa de rádio, só na expectativa que o Chrome, teu antecessor, fizesse a música que nós gostaríamos de gravar, seguida, sem intervalos de publicidade, e fazia-se. E andávamos ali com o nosso play, com o nosso rec, e com os porta-cassetes já todos reventados daquilo que iria ter um século. E da necessidade de ter os mesmos gravadores para fazer o download dos jogos. A questão é que a música passava. Em relação aos chutes. E da televisão, eu tinha um gravador que eu encostava à coluna da televisão, que era uma coluna frontal, uma televisão, um monitor CRT antiguíssimo, quer dizer, na altura era novo, obviamente. Eu gravava música do Top Mais, ou do Top Disco, ou como é que chamava aquilo. Eu tenho cassetes ainda aqui ao lado, gravadas, num destes caixotes que tu vistes, gravadas com isso. Pá, pronto. Ora, todos nós contávamos alguma maneira. Na altura o Top Mais, esqueci quem estava no Top, ainda a Manuela Moura Guedes não era sequer jornalista, cantava o Croncado com Provas, conseguia ter lembrança disso. Isso eram os nossos fins de semana. Depois evoluímos para a parte dos Elton Jones e para a parte do Stevie Wonder, com as Nikitas e com o Agent Cold Fair Lávio, e só depois, aí em 84, 85, que aparece o Countdown com o Nino Tireta e com o Adam Curry, em que entramos na Europa e passámos a ter televisão à série e música à série tempo real. Porque antes disso só vi cromos como tu ou eu, com bobinhos, com cassetes, com cartuchos, a fazerem aquilo que mais gostavam de fazer, que era ouvir música. Olha, eu posso-te revelar uma inconfidência. Eu ontem consegui, após muitas tentativas, eu consegui, e o mais irónico foi que foi numa superfície comercial, que todas as semanas tem promoções e que eu não vou dizer o nome, porque eles não me pagam para fazer publicidade, mas eu ontem consegui, finalmente, ao longo de muita procura, eu estou a olhar para ele neste momento, comprar um giradiscos que custou a módica... Oh, maravilha! Custou a módica quantia de 45€, mas isto pesa... 9 contos em moeda antiga! Eu acho que isto não pesa 1 quilo, se calhar, mas consegue ler os vinis que eu tenho aqui. Quer dizer, e ontem, o mais engraçado é que ontem cheguei a casa com ele, pulou aqui em cima da mesa do estúdio, e estava aqui o meu filho, e ele olha para aquilo, olha... Então, e eu assim para ele, é que ele não tinha lidado ainda com giradiscos, e eu disse, olha, isto pronto, eu sei que é um giradiscos, mas como é que isto funciona? Vai lá buscar um disco. E ele foi buscar o disco, o primeiro disco que ele foi buscar foi o disco dos Metallica, o primeiro álbum dos Metallica, que eu tenho aqui em vinil, e pôs no... Então, como é que isto se põe? Eu disse, olha, pôs assim e tal. E ele teve aqui, olhar para aquilo, tipo, regalado, mas o que é isto? E tu disseste, e tu terminaste a dizer old school. Olha, o que eu te posso dizer é que quer tu, quer eu, passámos pela fase dos anos 80 e anos 90, que fizemos a parte de scratching, que é uma artezinha que a maior parte dos novos já nem se faz ideia do que é fazer quase música, só arriscar o disco a andar para a frente e para trás. Posso lembrar que fui fazer voluntariado há alguns em 92 ou 93 para São Tomé e Príncipe, e quando, como ainda me sobrava um cantinho lá na bagagem, levei à aparelhagem, sério, lá e pai, que havia lá no quarto, me comprei por 2 contas, mas acompanhou um garoto qualquer da rua. E pus aquilo ao lado. Quando dei por mim, estávamos a fazer uma passagem de modelos lá embaixo, em São Tomé e Príncipe, dentro da Basílica do Bispo, ou seja, a passarela era o próprio corredor central que ia dar ao altar, mas pedido a música dos modelos. Eu vestido de modelo africano, estás a ver? Mas o que eu mais tenho é de africano, e de repente a porcaria da música vai abaixo. Ao mesmo que estou a ser modelo, vem cá atrás, saco o raio da familiar que ele está a pé nos gigantes nos anos 80 ainda, liga aquela porcaria com. Conforme consegui, achando a lá numa cidade bem manhosa, que nem aos 120 volts chegava, e quando dei por mim, estava a ter uma passagem de modelos em plena Basílica Africana de São Tomé e Príncipe, ao som da porcaria que eu tinha gravado à cão de uma rádio cidade, uma coisa qualquer, e enfiada numa cassete muito banhosa, e pá, mas fez feitinho. E o bispo olhou para aquilo e pensou, bolas. Acaso nunca mais deu a igreja aí nisso com o meu. Opa, mas fizemos a passagem. Mas lá está, agora parece, eu estava, pronto, estava a recordar também ver os discos a girar, e assim, pá, caramba, depois queria mudar de faixa e já estou, é que nós já estamos quase programados geneticamente para carregar num botão e aquilo muda de faixa, ouvimos outra música, e ali não, e assim, pá, peraí, como é que é? Ah, ok, tive que ir buscar aqui aos recônditos do cérebro o jeito da mão para levantar o braço da agulha e pôr naquele sulcozinho que dividia as músicas. É pá, mas isto é tão old school, é uma coisa ultrapassada, entre aspas, mas isto é tão bom, pá. É ouvir o som de um disco, mesmo com estas duas colunas ranhosas que estes giradiscos vêm equipado. É pá, mas sabe, é diferente. Não é diferente, isso é que é original, porque desde a grafenola, quando o prego da grafenola está a passar sobre a superfície do plástico do vinil e está a produzir som, está apenas a amplificar a ressonância que o vinil provoca no prego. Exatamente. Isto é a música mais básica possível. Uhum. Tudo aquilo que é, desde que passámos para a parte dos cartuchos, para a parte dos CDs, DVDs e downloads, são zeros e uns binários. Uhum. E peço imensa desculpa às pessoas que gostam muito de zeros e uns, mas eu gosto de coisas originais. Pela mesma razão que acho que o melhor dos humanoides robôs nunca chegará àquilo que é a autenticidade de um ser humano. Muito mais bonito ou programável que um humanoide possa ser. Para mim, uma música será sempre um bocado de ferro a tritizar em algo de original, de verdadeiro, e produz música. Tudo o resto é apenas uma reprodução. O que fizemos por isso, vamos todos deixar de ir ver concertos e apenas olhamos para ecrãs, onde estará o músico que nós iríamos ver. Uma coisa é original, outra coisa é cópia. E quem não consegue perceber essa diferença, é pá, peço-me dizer, olha, compra uma boneca insuflável e perceberá o que eu estou a tentar dizer. Olha, e depois há outra coisa, é que nós quando estamos a ouvir um MP3, por melhor qualidade que seja, nunca conseguimos, embora eles digam que por causa da compressão, o MP3 eliminou algumas das frequências que alegadamente o ouvido humano não capta. Mas o que é certo é que se tu ouvires a mesma música em MP3 e a mesma música em vinil, ou mesmo em CD, tu notas diferenças. Imperceptíveis, quase imperceptíveis, mas nota-se sempre diferença. Tu, por exemplo, estás aí a falar, tens do microfone de Sinatra aí à tua frente. Eu lembro-me. Microfone de Sinatra. Dourado e tudo. Pois ainda tens falado, o tapa perdido outros, como se me dizer na gíria da respiração. A questão é, aquilo que eu quero de um vendedor de rádio é a voz dele, certo? Exatamente. Ainda assim, eu acho que ouvir-se a respiração, não é forçada, mas ouvir-se a respiração faz parte da autenticidade. Ou seja, para mim, por exemplo, ouvir um Simon & Garfunkel Live at Central Park implica ter que ouvir a parte daquele restolho de interface com qualquer vinil consegue fazer. E a prova disso é quando reeditaram o Live at Central Park do Owen Simon, então agora já em CD, até o raio crepitar do vinil eles copiaram, porque entendiam que quem quer o original quer o mais parecido possível. Eles que vão comprimir o que bem entenderem, eu gosto de ouvir tudo, mesmo aquilo que o meu ouvido não capta, está lá. Da mesma maneira que se comprar um Ferrari, mesmo que só tenha habilidade para conduzir 200 cavalos, quer ter um aos 400. Pode-me apetecer, posso aprender, o meu ouvido pode melhorar e eu quero ter tudo. Por isso, desculpem lá, vou continuar aqui agarrado aos meus vinis e acho, sinceramente, que o exercício comercial, cuja publicidade tu não queres fazer, está de parabéns por lançar cá para fora uma porcaria de um vinil com duas míseras colunas, mas que passam para pessoas como o teu filho ou a minha filha a possibilidade de perceber o que é o original. É como daqui a alguns anos eu ter o prazer de mostrar à minha filha e aos meus netos o que é que era conduzir a minha moto sem ABS, sem controles de tração, sem rigorosamente nada, a não ser um motor e duas rodas. E a ter que pôr os pés no chão para não cair. Se eu chegar com os pés no chão já estava eu. Eles ao menos olharão para a altura de mim sobre a peneira e pensarão: agora percebemos as cicatrizes, por favor, tem para o corpo fora. É mais ou menos isso. Olha... Ah, mas já agora, antes de tu começar a insultar outra vez as grandes superfícies comerciais, também não nos podemos esquecer que o senhor grandes superfícies comerciais, Belmiro de Azevedo, faleceu também ontem, e caso estás a esquecer da importância para o mundo das motas, tu não te esqueças que muito boa gente que tem mota mas não tem garagem, utiliza ainda hoje todas as superfícies comerciais que ele cá deixou, onde, orgulhosamente, deixamos a moto, vamos imaginar, no dia 1 de janeiro, curiosamente, chegamos a pôr lá a capazinha cinzenta por cima, que não vamos pegar na moto nos próximos 3 ou 4 meses, vamos embora e voltamos para o shopping. 3 ou 4 meses depois levantamos a moto dali, a custo zero. Ou seja, ora seja feita, há mais de 10, 15 anos que isso se passa em todos os hipermercados da SONAI, em que os motociclistas usam e abusam das garagens de lá para estacionarem as suas motas que não usam durante o ano todo, e que eu saiba, até hoje não houve uma única moto expulsa. Ora seja feita. Olha, não sabia. Não, pronto, aqui para estes lados não se tem esse hábito, obviamente, porque não há tanto problema de estacionamento como nas grandes cidades. Mas, por acaso, não estás-me a falar de uma coisa que eu não conhecia. Ora, eu digo isto, não tenho razão. Sabes perfeitamente que é toda a gente, não há aqui pessoas perfeitas, que obviamente os capitalistas são sempre vistos como Baganada, Tiluca e da Austrália toda. A questão é, tu passas, por exemplo, um Colombo, estamos a falar de um sítio onde a garagem rende tanto ou mais do que quase as rendas das lojas em cima, e curiosamente o espaço de motas, que envolve mais ou menos umas 400 motas num dia de bola, por exemplo, à vontade, entre 50 a 100, tem capa em cima. São motas que estão ali paradas 6 meses de vida. Ou seja, já nem sequer tentam esconder. Ou seja, é por isso que disfarçar e se lá chegava de vez em quando. Não. Estamos a falar de gente que tem mota só para o show off de vez em quando, para os meses de verão. E o que faz é de outubro até maio, por exemplo, chega ali, põe a mota com cadeado, mete a capazinha cinzenta por cima e tu fica uma camada que dá para escrever. E repara, neste momento já quase um quarto dos centros comerciais da SONAI estão assim. Olha, não fazia ideia. Pois porque, curiosamente, nenhuma das foi retirada. Se formos a ver... Ora seja feito ao senhor capitalista, que eu tenha perfeita noção, se houvesse uma única pontinha de lixo deixada cá em cima, o homem iria cobrar a renda. Curiosamente, as motas não pagam parquímetro e usam. Exatamente. Era isso que eu me estava a lembrar. Há pouco tempo fui ao Colombo e deixei a moto no subterrâneo. Epá, e aquilo não é pronto, para quem não está habituado, não é muito fácil passar entre vá lá, a cancela e pronto, e entrar. Mas depois comecei a ver motas de estacionamento gratuito e assim, ok, pronto, então isto tem que passar. Fala uma coisa, com todos os defeitos, a questão é, a moto ali tem estacionamento gratuito, tens lugares de fixação que tem veras de EML diversas, tens lugares de fixação de cabos e superfície fixa para colocar a partes cadeados, e é o único estacionamento das três carros que está mesmo à frente dos seguranças. Isto é, que eles estão lá 24 horas por dia. O que significa que, em casa algum, tu não tens ninguém a olhar para a tua moto. Eu já cheguei a ir com a minha micro-scooter comprar uma lâmpada fluorescente de quase 2 metros, ou seja, parecia o Dom Quixote naquela porcaria. Chego lá e achei a moto tão ridícula. Imagina uma scooter cinquentinha, com uma lâmpada fluorescente de 2 metros, ao alto, tipo aqueles pescadores que vão fazer essa coisa com as suas partes. E olhei para aquela porcaria e estava tão ridículo, por exemplo, tirar uma foto. E como estava a mexer na moto, mas estava sem capacete, estava com a sua guia, aparece logo lá o segurança, que mais parecia um armário, a perguntar onde estavam as chaves e os documentos, para provar que a moto era minha e para eu estar a mexer naquilo. Ou seja, a segurança funciona a sério, o estacionamento é de borla e tem sido algo abusivo, de uma maneira como nos dá jeito para aqueles que não têm garagem de guardar. E honra seja feita, na sede máxima do capitalismo, é curiosamente um sítio onde somos bem tratados. Curiosamente, em muitos outros sítios, políticos, onde entramos como contribuintes, somos tratados às vezes quase como abaixo de cão. Exatamente. Por isso, teste diga, sabe ir para fazer esse elogio esse dia hoje. Muito bem. Olha, desconhecia por acaso. O ZRC está aqui a dizer que no Cascais Shopping nunca vi motas tapadas. É assim, no Cascais Shopping não há tanto essa necessidade, por razões óbvias, estás numa zona mais ali de Alcabidex e Sintra, mas agora eu não falo com esse senhor enquanto esse senhor não prometer trocar a cadeira de rodas novamente por uma das motas que ele tem. Não, eu acho que nós temos que ir à casa dele e dar-lhe ali um tratamento antiácido úrico. Não sei. Deve haver, e deve ser alguma coisa boa, mas pronto, nós temos que lá ir. Nem que seja ao Tabef, mas pronto. Eu sei que na aldeia dos meus pais, sempre que alguém vem da vila a dizer que a ácido úrico peça algumas análises, eles costumam ir a um tratamento ali na tasca mesmo ao lado. Ora aí está. Era nisso que eu estava a pensar. Mas por acaso, ora seja feito ao Zé, consegui tornar uma coisa má numa coisa relativamente divertida. Ou seja, faz parte do facto português andarmos sempre a queixar daquilo que nos corre porventura menos bem. E ele, a tirar de uma cadeira de rodas por causa do ácido úrico, faz a fotografia dele para o Facebook na cadeira e dizer, ao menos tens a mistura e galera. Mas olha que ele estava com uma cara, ele estava com uma cara que eu olhei para a foto e assim, o que é que aconteceu com o Zé? E fiquei naquelas, e bem, queres ver? Pois é que li os comentários e meti-me com ele, mandei-lhe mensagem e pronto, e ele disse-me. Assim, mas para, e isto faz parte da beleza de Cartuga, e quando digo Tuga, digo com o maior carinho possível. Uhum. Quer se queira, quer não, nós podemos ter esta vertente mais fável, mas conseguimos às vezes rir-nos de coisas que faria uma pessoa quase chorar. O Zé é um ótimo exemplo disso. Espero sinceramente que ele se levante o mais cedo possível, o mais rapidamente possível, e tome conta das motas que está na garagem à espera dele, mas até ele se levantar, vou gozar com ele todo santo dia. É um direito que eu tenho e é um direito que me assiste e vou usá-lo. Exatamente. É, opa. Enfim. Mas de duas maneiras, já agora está a ti, não gozei contigo, tu podes perfeitamente passar na cancela do Colombo, sem pagar. A questão é assim: primeiro, convém que tenhas uma nota mais pequena do que ela que tens. Pois. Dois, convém que faças dieta, porque obviamente também convém passar aquele patinho que lá está. Ou seja, convém não ter assistido ao almoço. Terceiro, já agora ficas a saber uma coisa, todos os boletas fazem, sabem? Tu podes chegar lá de moto, tirar o tiqui e ir embora. Ou seja, tu podes levantar a cancela. Exatamente. Depois, quando tu sais, tens até a porta normal para as motas. Eu senti a minha Top Case seriamente ameaçada pela cancela quando lá passei. Então o que fazes é, tens duas hipóteses, tens a vertente de cidadão honrável, que é, pois, simplesmente, tira o tiqui, a cancela levanta, vais para nas motos e vais embora sem pagar, mas levas contigo o tiqui, ou então fazes de chique esperto, como alguns amigos que eu conheço, que o que fazem é, chegam lá de mota, fazem para aqueles que têm o lugar de trabalhar lá dentro, o que fazem é, chegam lá de mota, tiram o tiqui, a cancela levanta e eles param a mota, a seguir vão oferecer o tiqui ou tal familiar que trabalha lá dentro, ou que está lá dentro a fazer compras, e que já lá está há 3 ou 4 ou há 5 horas, oferece-lhe o tiquete em 15 minutos, ele sai pela porta das motas e o outro paga só 15 minutos. Ah, ok. Pronto. Ou seja, Raul, apresento o que é viver em Lisboa, epá, a sério, é incrível a imaginação que as pessoas têm. Pois, eu aí sou completamente ingênuo nessas questões, confesso, meia culpa. Ainda bem, acho bom continuar assim. Agora, eu por acaso acho alguma piada esta maneira, que eu acho que o português também tem esta habilidade. Consegue, de facto, se for necessário estar a pensar 2, 3 horas, como é que consegue aqui buscar 50 cêntimos de um lado ou do outro? Epá, olha. Tem um bocadinho engraçado. Olha, e o que é que tu tens feito assim muito rapidamente? O normal. Ainda agora estive a falar com alguém, viu, divertidíssimo, que está a conseguir fazer uma fisioterapia muito boa depois de um assento muito complicado. Quem dera, de facto, todos os cidadãos que têm azar na vida, acidentes de aviação, terem às vezes a boa disposição das pessoas que ainda andam em duas rodas. Agora estive a falar ainda há pouco com um amigo nosso que perdeu o irmão no acidente de moto. Agora a questão é: a vida segue em frente. Isto é, temos duas maneiras de ver a vida: ou ver tudo aquilo que nos corre mal, ou então lamber feridas e seguir em frente. Há sempre um dia de amanhã e vamos ver como é que isto corre. Por exemplo, tenho acompanhado o rescaldo dos incêndios que assolaram Portugal neste ano de 2017 e tenho tentado ver se é possível ou não que isso possa reverter em prol da segurança para os motociclistas. Isto é, não sei se estás a par ou não, mas... Minimamente, Há neste momento um grupo de estudo que está a tentar ver o que é que se deve fazer para evitar catástrofes como aquelas que motivaram mais de 100 mortes neste ano transato. E parte delas, como tu sabes, envolveu pessoas que foram apanhadas em pleno trânsito. Isto é, nem estamos a falar de pessoas apanhadas no combate ao fogo, caso dos bombeiros, não estamos a falar sequer só de pessoas apanhadas dentro da sua casa, com uma derrocada ou com um incêndio, estamos a falar de pessoas que estavam conduzindo normalmente e de repente viram-se cercadas pelo fogo e que faleceram com esse mesmo fogo. Ora bem, curiosamente, grande parte da responsabilidade é a excessiva proximidade das árvores da via. Sim. Isto é, nós devíamos ter a estrada, devíamos ter depois uma zona completamente sem nada de desaceleração, ou em caso de embate e da proteção, e árvores a 10, 15 ou 20 metros. Mas não, o belo do português insiste em ter árvores mesmo a fazer fronteira. Aliás, se passeares por Portugal fora, tu vês o número de vezes em que as copas das árvores quase que tocam umas nas outras por cima da estrada. Isto é a prova de um país de quase terceiro mundo, em que isto não se faz em lado nenhum do mundo. Pois bem, já que, infelizmente, houve grandes consequências, mas as pessoas estão dispostas a aprender, eu sugeria que em todos os sítios, e repara, a região centro do país então que foi a tua, foi a loja mais afetada, ao menos que se aproveite para que as estradas que ficaram impedidas de mato ou de arvoredo à sua volta, aproveitem e tirem-nas no espaço de 10, 15 ou 20 metros. E eu digo isto que é de suma importância, porquê? Porque se tivermos 10, 15 ou 20 metros sem árvores, sem obstáculos naturais, laterais à estrada, então acreditem que eu vou poder ter todo o gosto de mandar retirar os raios que lá estão. Uhum. Porque o raio só lá está para evitar um mal maior. Exatamente. Se eu tiver uma saída de estrada de 10, 15, 20 metros desimpedida, então eu prefiro de longe que não esteja lá raio nenhum, o carro desacelerará na parte do baldio e eu, motociclista de caído, irei desacelerar gradualmente até parar, ao invés de ir colidir com um raio que, com sorte, será protegido. Uhum. Isto é, já que poderemos aproveitar para retirar as árvores dessa margem da estrada, aproveitemos também para tirar o ralo em todos os sítios onde isso seja possível. Exatamente. Bah, vamos ver, mas eu não acredito, porque com esta história toda, com a, como é que se chama dizer, com a caça às bruxas dos eucaliptos, eu continuo a ver eucaliptos serem plantados. Não percebo. Deixa-me ser desabuleado, mas... eu não vejo os eucaliptos a arderem. O que eu vejo é o mato abandonado. Também. Ou seja, há uma coisa boa que segue o ser humano, que é a perspectiva de lucro. Isto é, quando a terra dos meus pais, por exemplo, tem essencialmente pinheiro. Isto é, como é de lá alto rendimento, obviamente tens interesse em manter o mato desimpedido, retirar a resina, porque é esse tu ganha pão. Uhum. Os homens da Porto do Céu, ou os pequenos industriais do eucalipto, obviamente, se arder, ficam literalmente a arder, como tal, têm interesse em manter o mato completamente limpo, para ganhar a parte dos vigias e evitarem a parte dos incêndios. Uhum. Tu viste o exemplo do punhal de Leiria. Exato. Nós ficámos sem um punhal séculos, só pinheiros. Uhum. E, curiosamente, todas as zonas de eucalipto exaustivo, neste caso da Porto Cela, com muito poucas exceções, não ardem. Uhum. Ou seja, se queres que diga, eu não sou nem ambientalista, nem engenheiro agrónomo, não tenho conhecimento técnico para isto, mas eu estou literalmente a borrifar se é espécie A, B ou C. Aquilo que eu quero é que aquilo que for plantado não vá colocar em risco, neste caso, a subsistência dos solos, mas também a minha vida e a vida dos outros. Uhum. E acho curioso como é que só os sítios apetíveis é que ardem. É que não tem a ver propriamente com a espécie que lá está. Isto é, eu até posso ter a refinaria de Sines cheia de combustível e, curiosamente, não arde. Não arde. Não arde. Epá, mas ainda bem, ainda bem, porque senão já temos combustíveis caros e iríamos ter os combustíveis mais caros. Eu sei que tu és dos poucos que não vai atrás do obtencedor e que não se esquece das suas batalhas. A tua batalha contra os combustíveis e as subidas graduais e as anestesias do futebol para as pessoas que esquecem dos aumentos graduais não passam despercebidas. A questão é, só para teres uma ideia, pelos críticos de há 3 anos atrás, se a moldura fiscal que está atualmente a incidir, IST e imposto sobre os combustíveis, se a moldura fiscal atual estivesse em vigor há 3 anos, isto é no governo anterior, sabes a quanto é que estaria neste momento o gasóleo? Muito mais caro. Quase a 2 euros. Exatamente. E a gasolina, seja, a 2,5 euros, salvo isso. Ou seja, se nós estamos a reclamar agora destes valores, e repara, o combustível está baratíssimo, e quando digo baratíssimo, estou a falar a nível do crudo em si, não estou a falar do preço que pagas na bomba. Neste caso, 63 dólares o barril neste preciso momento. Ou seja, se neste momento o custo do barril subir para os valores de há uns anos atrás, nem é bom pensar. Nós estamos mais do que para dizer, já faz quase lembrar o imposto sobre o álcool e o imposto sobre o tabaco, uhum. em que a parte mais barata é o álcool ou o tabaco, o resto é imposto. Exatamente. É que repara bem, eu ao menos posso falar contra mim. Eu aqui em Lisboa posso andar a pé, de bicicleta, de moto, de carro, transportes públicos. Mas em 2/3 do planeta, em 2/3 do meu país, e sim que eu trato o meu país todo ele, desde Trás-os-Montes pelo Algarve, Madeira e Açores, não acho que só o litoral seja país. Em 2/3 do país não há transporte público quase. Uhum. O que significa que, quando eu estou a aumentar o custo de combustível, eu não estou a atacar o tio de Cascais para fazer a A5 para ir para Lisboa trabalhar. Eu estou a atacar aquela pessoa que tem que ir à horta, tem que levar os filhos à escola, ou tem que fazer o seu pequeno serviço. Não tem outra hipótese sem ser... Não há rigorosamente mais nenhuma hipótese. Exatamente. Eu, por exemplo, sabes o carinho que eu tenho pelas pequenas motas. Não tem a ver com o fato de ter uma 50, estou-me a borrifar para isso. Ainda, tanto quando eu tenho 50, como já conduzia com o 1500. É-me indiferente o bicho que eu estou a conduzir. Mas eu sei que sempre que há uma campanha contra as 50, ou não digo contra as 50, mas com campanhas legais ou policiais contra os ciclomotores ou velocípedes ou aqueles veículos mais humildes, significa que estou a condenar quase ao imobilismo um terço da população portuguesa. Uhum. Porque, obviamente, não só não tem carta de condução, como não pode ter, não sabe ler nem escrever. E, como tal, essas mesmas faixas e zumbafes são os únicos meios que ainda têm para circular. Por isso, compreendam que não é nenhum fanatismo meu meu, nem é nenhum gosto especial de estar aqui a tentar proteger estes segmentos mais frágeis. Uhum. É ter noção que o país real não é só Lisboa e o Porto. Exato, o país mais real está mesmo fora das zonas que nós vemos, que sabemos, das zonas grandes, digamos assim. Não é que eles sejam mais reais, mas não são menos do que nós. Exato. Volto a dizer, ao ver os meus avós, é a 8 km da vila. É aquela distância em que não tens um único serviço público. Neste caso, ou seja, que tudo aquilo que tu queres fazer, tens sempre que fazer com 10, 16 km. Uhum. Podes fazê-lo a pé, de burro, de carro ou de moto, que não há mais nada. É verdade. É verdade. Enfim. Tenham noção que quando aquela gente tem que ir à vila e não tem um meio de transporte clássico, estamos a falar de uma meia maratona. Uhum. O meio da serra. Por exemplo. Oh, isso para mim é tão real como fazer um IC19 com 2 horas para lá, 2 horas para cá. Pois, quando é meio dúzia de quilómetros, não é? Eu, por acaso, não faço ideia quantos quilómetros é que tem este percurso mais complicado do IC19. O IC19 agora atualmente está o mínimo comparado com o que era nos anos 80 ou no caso. Tem essencialmente 15 quilómetros entre Lisboa e Ranholas. Isto é aquele final onde tu chegas, propriamente à parte daquela estrutura cá de cima de Sintra Clássica. A questão é a única estrada que eu conheço, e olha que eu sou um dedicado a este assunto e acompanho as estradas não só portuguesas como as lá de fora, em que não tens sequer um único espacinho fora da estrada. Isto é, tens desde a saída de Lisboa até a entrada de Sintra, uma única estrada, em que todos os prédios são quase colados uns com os outros. O que significa que o trânsito começa logo à porta da tua garagem. Uma pessoa que morasse em Bucacém, antes de ter sido feito o nó do Cacém, abria a porta da garagem e o trânsito começava logo com o portão. Houve uma coisa que não existia. Ou seja, o trânsito nem estava no IC19, era só como tinham construído pecado entre Lisboa e Sintra, aquela fúria louca dos anos 70 e 80 e início de 90, isto é, tijolo com tijolo com tijolo com tijolo, levou a que melhora, sem que quase ninguém tivesse garagem, significa que não tens lugar para estacionar e assim que ligas o carro, estás no para-arranca. Estás na confusão. Bem-vindo à confusão. Bem-vindo à confusão. Hoje em dia a hora seja feita, mas já consegue circular mesmo num veículo de 4 rodas. Agora, de qualquer das formas, continuo a achar que seja por uma questão de economia, de tempo, de dinheiro, de conforto, de tudo, não há rigorosamente nada, mas nada mesmo que se aproxime das 2 rodas com motor. Nada. É verdade. Muito bem. Olha, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não vou acrescentar mais nada. Acho que já fizeste tudo aí um ótimo trabalho, estar a conseguir trabalhar com as condições que tens aí hoje. Dou um abraço muito especial neste caso aos EDRC, para os bens óbvios, para aquelas que já te disse, e espero sinceramente que ele te levante aquela cadeira de rodas o mais rapidamente possível. Ele está a ouvir, portanto. Claro que está a ouvir, e faço questão de quando ele levantar o rabiosto dessa cadeira de rodas, que me volta a dar a boleia como da última vez, e vamos aí fazer o programa em emissão em direto ao vivo de agosto. Eu gosto de olhar para a tua cara. Olha, isso é que era engraçado, juntar aqui os RC, juntar-te a ti e também o Luís Salvador. Acho que os três da vida airada faríamos aí uma ótima quadrilha contigo. Foi uma emissão mítica, mais uma emissão mítica. Ora, volto a dizer, terei todo o gosto sempre em ver as pessoas a levantarem-se das situações menos boas que lhe ocorrem na vida. Se nós fôssemos todos uma camada de copinhos de leite, só sabemos dizer, com dinheiro no bolso, com saúde no corpo e com 3 ou 4 motos na garagem, seríamos uns tristes. Ah, e o Zé já está em casa. Pronto, esqueci-me de dizer há pouco. O Zé já está em casa, mas continuo a dizer, eu não vou empurrar a tua cadeira de rodas, Zé, até à próxima emissão. Isso é muito bom, e iremos de carro, de moto ou a pé. De cadeira de rodas, não. Pois, isso é que não. É um convite e uma ameaça. Ora, aí está. Rodrigo, olha, um grande abraço. Muito obrigado por este bocadinho e tenha um bom fim de semana e pronto, e continuas a brindar com aquelas postagens fantásticas no Facebook. Que eu não ponho mais gostos porque pronto, mas eu vejo aquilo, é impressionante como é que alguém pode ter assim uma atitude tão positiva no meio de tanta coisa tão negativa. É de louvar. Vou dizer, faz perfeitamente que eu passo a vida envolvida em acidentes de viação dos outros. Uhum. Se nós não conseguimos achar alguma coisa que nos faça rir ao longo do dia, então, como deves calcular, não vamos cá a fazer nada. Eu, neste momento, estou-me a começar a rir, porque vou ter que pôr a minha filha a dormir para o sítio certo, porque ela, para te ouvir na emissão de rádio, veio dormir para os pés da cama, e estou agora a deitar quase aqui do lixo. ok? Ficamos por aqui. Grande abraço, Rodrigo. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço, se a tua paixão é motas e rock, esta é a tua rádio. Motar FM. Motar FM.